Cultura. No Vale do Paraíba, você ouve a Rádio Cidade. ZYK 660, 1120 kHz. Na internet, cidade1120.com.br. Rádio Cidade. Pensando em fazer um upgrade no seu computador ou precisando de assistência técnica especializada e de qualidade, a Mr. Notebook tem. Aqui você encontra assistência técnica especializada em notebooks, all-in-one e computadores de todas as marcas e modelos. Mr. Notebook, Avenida Heitor Villa-Lobos, 1605 Vila Ema e Avenida Cassiopeia, 126 Jardim Satélite, 3911-5436. Mr. Notebook, aqui você tem preço e qualidade. Cidade. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Isaías 41, 13. Rádio Cidade. Acesse agora o site da Rádio Cidade e fique por dentro de tudo. cidade1120.com.br. Rádio Cidade. Cidade. Cidade. cidade1120.com.br. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Tenho, te entrego a Deus.

Rádio Cidade. Tua graça me envolve, me fortaleço em ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Rádio Cidade. Cidade. Eu quero ser. Uma melhor que a outra. Cidade. A vida deu seu corpo ferido, foi com grande amor. Sofreu e morreu por mim naquela cruz. Seu último suspiro ele deu. Tudo entregou por mim. Aleluia, Salvador. Aleluia, amigo meu. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz. Ele morreu, esteve na escuridão, caído ao chão. O único filho sentiu a dor. Filho padecer, tudo entregou por mim. Aleluia, Salvador. Aleluia, amigo meu. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz. No dia em que só havia escuridão, então surgiu grande esperança, ressuscitou a luz. Esta é a Rádio Cidade. Existem caminhos melhores para seu produto, sua marca, sua imagem chegarem a seu destino com excelência e qualidade. Para isso, conte com a Santos e Porto Logística. Há 13 anos agregando valor a negócios, produtos e serviços através de processos inteligentes e comprometimento. Santos e Porto Logística, o caminho da excelência para o seu negócio. 12-3942-2531-97406-1985. Cidade. Todo mundo tá ligado na Rádio Cidade. Espalha pra todo mundo. Ouvir a cidade é bom demais. Mil. Cidade 120. Informação. Cidade. Rádio Cidade.